305. Ordem. Autorizado. Ordem de solo 5 e companhia taxi alta guarda, autorizado, puxa o contato. Ordem de solo, sua companhia vai taxiar, a reta vai ser 305. Azul 5001, no seu ponto. Pronto, quatro, azul 5001. Azul 5001, Guarulhos, autorizado, via 210, nível 360, saída da EL, transição módica. Primeira curva direita, transponha 5016. Gente, Guarulhos, autorizado, transponha 360. Recorda aqui, estamos 0 da EL, da módica, vamos curva direita, transponha 5016. E o controle final 35. Ah, é, transponha 2. Na escuta. A aeronave é comandada da R9? Negativo. Qual a rota que a senhora possui no seu plano? A rota é Guiné, Serra Romeu, Serra Golfe Romeu, Caravelas, Vitória e aqui do Rio, entrando por aldeia. Bom seguro, Caravelas, Vitória e depois o quê? Vitória e depois aqui lá de, do Rio, Alfa, Delta, Alfa e a chegada de aí tem que fazer depois do outro lado. Tem a Jucone na curva, antes que o Alfa possua lá, só o Azul pode ser. Azul, 274, só. Prossiga, Sam. Prossiga, por 274. Qual o nível que solicita? É o nível 180 ou 160? Azul 274. 8-0. 9-3. Hoje, 9-9-3. Autorizado, boa de portar. 9-3-3-0-5. 3-0-5, dá presente, autorizado, boa de portar. Estamos totalmente prontos, estamos lá para uma companhia também, mas não tem ninguém aqui para tirar o finger, tá? Ok, vou passar a informação, tá porta quando o operador de finger chegar na posição aí. Tem mais. Azul 274, ponto seguro, nível 180, autorizado. Pegou o finger 77, terra área, pós direto. Sai da coral, primeira curva direita, transponda é 0260. Autorizado então, ponto seguro no 180, saída da coral da posição 0. Põe a direto, ponto seguro. O controle 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, primeira curva direita, transponda 5-5-6. Autorizado 5 a bordo, 0993. Autorizado táxi Índia, ponte operador no 02. 198, espalha no Queringão no 0115. Nossa 2. Nossa 4. Isso, Nossa 2, autorizado Galeão. Rota Ilhéus, seguro, ponto seguro, Vitória, aldeia e após, direto conforme. Nível 400, saída da El, transição Coral, primeira curva direita, transponda 5020. Saída da El, Coral, 5020. Léo, Caravela, Vitória e Aldeia. 020 transporte. 305 para iniciar o posição. 305, tem um federal, um Boeing 7-3747 com a taxiana, tá agora no momento, não liberado, autorizado, puxa o contato. Pode passar, do federal, está autorizado. Isso que nós dois confirmando a alta paga pelo centro foi Ilhéus, seguro, Vitória e Aldeia. Saída da El, transição Coral, primeira curva direita. Positivo, da El, Coral, primeira curva direita. Ilhéus, seguro, Vitória e Aldeia. Correto, bom no push, nisso que nós três. Está pronto para o pushback. Autorizado, push e alta dois. Chamará para o então 3305, ordem para o solo, vai fazer push simultâneo com 767 que está no passe 3, na posição 73, só passa a informação para o solo que é tudo assim. Sim, 5972, volta a chamar para o pushback do Silvio. Ok, sente. Círculo Azulo 5, 120.8. Corrijo 19.35. 19.35, 9.63. Boa noite, Zero 9.63, decolando sua escuta visual, se possível direto dentro. Zero 9.63, boa noite, estamos com a Tata Dáxima, Corrijo 3.60, autorizado Leda. 3.60, direto Leda, Zero 9.973. Paulo Rio, 5972, está pronto para o pushback. 972, autorizado, puxa. Aí, pessoal, tem um Airbus que puxou no portão 5, está na 743, é a porta voluntária. O que será para o SAR? Salvador, 33058, SEC, São Gonçalo, 1340 para o Tarim. É, 187, a porta dele? 87, 087. 305, Livre Taxi aí, ponte para dar no 02, 18095, ligar no 095. Sim, será, ponte para no 09, 3305. Azul 5001 para pushback para nós, ponte 09. Autorizado, puxa, Azul 5001 é para o ataque. Autorizado, chamada para ataque, Azul 5001. Tráfego Salvador, boa noite, Azul 4959. Azul 4959, boa noite, protocolo. Consiga. Ilhéus, autorizado, Azul 4959. Saio da Coral, pós-Coral modifica nível 180. Primeira curva direita, transponda 50 no César. Fase. 0, saída Coral, curva direita, 50 no centro, transponda, 4959. É, vou te ficar transponde para 0263, reporta para o push, azul 50, cogino, azul 4, nosso. 0263, o transponde, reportar, pronto. 5. Esse 25, 133, 25, obrigado. Azul 5001 para o táxi da Altea na Serra Bravo, Golf Lima, autonomia 0444, POB 090. Azul 5001, autorizado o táxi em Índia, ponte para 0218-95, ligando no 095. 0095-18-95, Azul 5001. E o 5972 para o táxi, com dois a bordo, 3 horas e... 50 de autonomia, Fernando Guarulhos. Isso, 9-7-2, ele está de via índio, ponte operador no 0, torre 1 no 8, 9-5, legal no 0, no 5, fone 0-2, aborda, é isso? 0-2. O azul 5-0-0-1, não sai de passagem, Ana. 9-7-6-7, 9-7-3, mesma saída, nível superior, ok? Sim, é, não sei, 5-0-0-1, não, sai de passagem, 6-7. E 5972, bom, de 0 dando 0, pronto. Rio, boa noite, alinhagem e manter pista 10. Alinhagem e manter pista 10, quanto é o meu pedaço do controle? 1935. Boa noite, 6212, a janela para sair aqui. 305 aos 23, 109, 35, 10. 35, bota, 3305. Arma para o ataque, azul. 5 passando, 2 no pé. 3605, contato radar, que mantejou 270 via saída Puca. Próximo, mantém 270 via Puca, até 3305. Salvador Azul 5001, ponto de espera, apito para o Mazarotão. Gente Azul, assim que o Rio iniciar a corrida, autorizada a Lima. Após a rolagem do Rio, Azul 5001, a linha mantém. O Rio está livre, autorizado a decolar, 070 graus, 109. Iniciando a decolagem, o Rio 5972. Salvador, boa noite, voo 1170, Mercedes, cruza 240. Voo 1170, boa noite, via chegada Mari, deixa livre de voo 060. Via chegada Mari, 060, voo 1170. Rio 5972, aos 25, 119.35. 119.35, 5972. Oi, Salvador, boa noite. Rio 5972, mudança de frequência na sua escuta. Rio 5972, boa noite. Contato radar, cima do Rio 400, via toda da El. Subida da El, subindo para o 400. 1897. Você poderia fazer uma posição, por gentileza, para o 6202? Para 6202, autorizado o TAP. TAP está presente. Muito obrigado, 6202. Para o câmera curva direita, transponda 5024. Autorizado, Guarulhos 340, Transilum 10, curva direita da El Monte, transponda 5024. É o Rio, seja lá, seja lá. Fago 2774 acionado para o táxi, estamos com 5,6 a bordo, 4 horas e 10 e alterna Aracaju. Azul 2774, autorizado táxi em Índia, ponte Feridão no 0 Torre, 18 decimal 95, nível 0,15. E parte 3, principal Índia, alvo, ponto de estrela 2895, obrigado, seu bom trabalho. Após Dael, centro Recife, autorizado a voar, Tóxico. Foi o senhor, após Dael, qual a posição? Tóxico. É direto, né? Após Dael, voe Tóxico. Foi o senhor, após Dael, posição Tóxico. Primativo. 605, chame o centro Recife na frequência 1285, alternativa 125, decimal 45. 1285, 2545. Azul 5001, 29-119-35, muito obrigado, boa noite. Boa noite, Salvador, muito boa noite. Azul 2774, aproximando o ponto de Feridão no 0, pronto. Alinha EMA 6-10. Alinha EMA 9-0-2-7-7-4. Chato Radar, TVT-360, via saída da... Via Dael, chave para o 360, ou 5-0-0. Rio 5972, estamos fazendo a saída da aeronave? Tá, negativo, está na ponte da El. Tá, o senhor consegue cumprir a saída da aeronave? A saída é negativo. Tem que então o senhor tomador voar Porto Seguro. Ah, Porto Seguro, mas eu tenho condições de voar na posição doxo, ponto a ponto, direto. Então... Mantenha Dael e coordene com o mesmo na frequência 125 decimal 1, alternativa 33 decimal 25. 251, 3325, tá bom, obrigado. Canal 62, vista para 2010, reajuste 1095, autorizado em Eletrofe, reposto estabilizado. Sérgio César, Periquinhas, reportará estabilizado, 6212. 02774 aos 33 120, corrijo, 11935. Ok, 19-35, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, muito boa noite, é o Azul 2733, decolado, correção, 2774, decolado na sua escuta. Azul 2774, boa noite, contato radar, somos 180, autorizado, voo direto Coral. Direto Coral, Azul 2774, muito obrigado. Cruzeiro 01, o centro Recife na frequência 25.1, na alternativa 33.25. Centro Recife em 125.190, alterna 133.25, muito obrigado, uma boa noite. Bom, vô, o gol 1.0 está retornando desvio? Está desviando de um cúmulo aqui, já retorna na proa de SAP. Já pode desvio, atualizado dona. Ok, pode desvio dona, gol 1 afetando. Você é do produto no país, você pode estabilizar. 2 mil pesos, você pode estabilizar o 1 a 1. Surge na frequência 8.95. Sou travesti, com boa noite, sétima zona. Tá, estamos com 03. 374 Livre Taxi via Índia, a gente espera dar no 02, 119, 195, legal no 015. Pela Índia, pode esperar 718, 95, Rio, 5, 4. Espera. Tico 974, linha aí, mantei pro C10, autorizado. Alinhado, mantei, captura no carro. Boa noite, contato radar, cima da Jogo 3, 40, via saiu da El. Seguinte, seria possível voar direto Leda ou Mátima? Após 2006, voe Leda. Após 2000, Leda, Rio 5974. Zero until Teresina, then upper Zulu 7. After flight plan hold, flight level 360, moon departure and Nenin Transition. First turn by left and score code 5032. Try to push America 3-0. No 70, no solo 46, direito no 211. 211, agora 1170. Solo Salvador, boa noite, com 1170, livrou na Foca. 1170, Alfa, Fortes da Juliette. Chama de da Juliette, e Alfa, com 1170. Salvador Azul 4959, pronto para o táxi, temos 57 a bordo, alterna Salvador, 3 horas de autonomia. Azul 5, cogindo 4959, autorizado táxi via Índia, ponte paredão no 0, torre 198, espalho 95, nível no 0, 135. Autorizado via Índia até o ponto de espera do ano 0, ou no quando lá, 1895, passado por 9. Antes da Juliette, eu vou 1170. 1170, meu telefone na Juliette, aguardo a 10 da Azul, está na frente, e após o ingresso, seu Juliette, botão 04. Ele vai manter na Juliette, dá passagem no Azul, e após prossegue para o 4. Autorizado Maceió, peso Luno 7 até Arago, após direto. Nível 350, sai da PUCA, transição Caju, primeira curva à esquerda, transponder 5033. Autorizado Maceió, transição 350, peso Luno 4, Arago, direto. PUCA Caju é a saída, primeira curva à esquerda, 5033 ao transponder do Luno 34. Reporta no push, chegou no 34 agora. Camarada, qual é a frequência de controle? 5974? 25, 1. Os 2774 estão passando 4 milhas da posição coral, o serviço está terminado, chame o controle Léo na frequência 120.1. Boa noite, motorizado, linha decolar, pistola 0, 0, 7, 0, grau, 0, 8. Centro vento, autorizado, decolar, caixa 4, 9. Azul 4959, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Azul 4959, decolado, passando 1900 pés agora. Azul 4959, boa noite, contato aberto, Mirejo 180, autorizado lá direto coral. Direto coral, Azul 4959. Salvador, boa noite, Azul 4907, informação, né? Azul 4907, boa noite, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Via chegada Mari, 050, 4907. O 4907 é o número 1 na aproximação, velocidade APTEC, está autorizado o ISAP e indecida para 3.007. Para o ISAP, 3.007, velocidade APTEC, confirma a gente. Justo na 0.05. 0.05, Alfa Zero, boa noite, Alfa 3600, 235, 170, transfere, tem instalação e antes. Alfa 3600, boa noite, via chegada Mari, desça ao nível de 050. Descendo 050, via chegada Mari, Alfa 3600, está 250 no ar. Você me ajuda mais? 300, é mantendo 150, caso necessário, a redução controle irá informar. Patrão 07, está mantendo 300. Caso 4107. American 230, taxi. American 230, approve taxi, India, hold point, runway 10, call tower, 118, respond 95, cleared 1015. Safety 95, at the holding point, runway 10, American 230. Azul 4959, está autorizado o VAR e o COS. Azul 4959, controle. É, o Azul está na escuta, só confirmando qual fixo? E o COV. E o COV, ciente, autorizado voar direto e o COV, 4959. Azul 4907, desça para 2010, autorizado ele a sexta, reporte estabilizado. 2007, sexta, autorizado, reporte estabilizado, 4907. 3600, vou ITAP, desça para 3010, o ajuste é na 015. ITAP 3100 no 015, libera a restrição ITAP para passar abaixo? 3600 está livre da restrição de altitude em ITAP. Ok, 3100 na prova de ITAP, 3600, muito obrigado. Boa noite, voo no 098. Voo no 098, boa noite, via chegada Mari, desça para 4000 pés, o ajuste é no 095. Via chegada Mari, para 4000 pés, voo no 098, possível flor de dunas. Voo no 098, autorizado e TAP. Flor de TAP, voo no 098, pés. Understand that Juliet, India is closed? Affirmative. Alpha, Ibn, Juliet, India is closed. Okay, say that again, second part. Turn left, left turn, and taxi via April 1, India. Okay, understand. Left turn, taxi via India for American 230. Affirmative. Tower American 230, we're holding short of runway 10 and we are ready. Tower American 230, line up and take off runway 10, 070 degrees, 059. Set a stand, clear to line up and take off runway 10, American 230.